aqui em Pernambuco, no Nordeste. Quero convidar o Lucão Carvalho, chega aqui, meu querido. Se você é mais que vencedor!